a pouco, deixa a menina subir. Olha, lá vem o vento, desamarra o barco, bora sair. Essa vela acabou, deixa a menina subir. Olha, lá vem o vento, desamarra o barco, bora sair. Vai bailando na maresia, no balanço que contagia, no batuque do carimbó, até chegar ao mar. Bailando, bailando pra cá, girando, girando pra lá. Eu vi a menina ali perto do mar. Eu vi a menina dessa conça requebrado, girando, girando, girando, girando sem parar. Eu vi a menina dessa com seu requebrado, girando, girando, girando, girando sem parar. Girando, girando, girando, girando sem parar. Eu vi a menina dessa com seu requebrado. Eu vi a menina dessa com seu requebrado. Vai bailando na maresia, no balanço que contagia, no batuque do carimbó, até chegar ao mar. Bailando, bailando pra cá, girando, girando pra lá. Eu vi a menina ali perto do mar. Eu vi a menina dançar com seu requebrado, girando, girando, girando, girando sem parar. Eu vi a menina dançar com seu requebrado, girando, girando, girando, girando sem parar. Girando, girando, girando, girando sem parar. Eu vi a menina dançar com seu requebrado, girando.